Essa vai para todo mundo da comunidade do Jardim Cruzeiro. Gosto de polenta e de frango frito, mas macarrão com almôndegas é meu prato favorito. Não sou americano, muito menos italiano, mas adquiri esse gosto através dos anos. Meu prato favorito.